Quando eu peço amor, ela me dá paz. Celular, velho. Quando eu peço corpo, ela dá demais. De novo, eu já ouvi essa parada já. Quando eu infrinjo as leis. Fala, Citão. E aí, RJ, tá filmada a parada? A ideia nunca morre, parceiro. Atinta na celulose, é ideia pros amigos. Guerrilhas e piseiros ainda tão comigo. Pacto firmado pela bolinha do olho. E os apertos de mão é mais que os pregos tão pensando. Distância não é problema, meu clã, meu respeito. Ainda bato no peito, mafioso mesmo. Divergência sim, cada miolo mundo. Negligência não, original vagabundo. Isso é mafia, os insubordinados. É mais que musicar, copada nos safados. Trilha, pressa, vida, bela e trash. E pro nosso crescimento é pau no gato, moleque.